326 da APA Cristã, Cristo teu santo amor. Abra sua APA Cristã, número 226, e louvemos ao nome do Senhor. O título do hino é Cristo teu santo amor, que tem o número 226 da APA Cristã. Abra sua APA Cristã e louve ao Senhor. Oh.